Às vezes quando você para, olha e escuta, e não vê nada chegando, você tem que se mexer. Não adianta ficar parado, você tem que se mexer. Mas às vezes